Não posso me render, não posso me entregar. Tenho que ir pensar grande e para frente andar. Pensa no meu filho, no seu futuro. Casa, comida, roupas, estudo. Não é complicado, é só me organizar. Fazer meu cronograma pra tudo se encaixar. Assim é que se faz, aprendo com a vida e com irmãos de caminhada que só por hoje levam suas vidas. Foi difícil pra mim, ainda é difícil sim, mas antes penso quem é importante pra mim. Quando olho pro lado vejo minha lata de lixo. Tanta coisa errada que fiz, só prejuízo. Sei que é duro, mas tenho que encarar, pra nunca mais se repetir, pra nunca mais voltar para um fundo de poço qualquer, onde lá mora o diabo, o indivíduo da pior ralé. Profetel, levante sua cabeça. Profetel, Profetel, levante sua cabeça. Profetel, Tu está certo, meu Deus, tu está certo, meu Pai. Se eu seguir os seus passos, o preto aqui não cai jamais. A cura está em mim mesmo, a cura não existe, o que existe é medo. Medo de vencer, medo do amanhã. A cura é Jesus, a cura é a mente sã. E sendo assim, não tenho que me preocupar. Meu futuro pertence a ti, meu Pai. Só por hoje não posso errar, hoje não vou errar. Só por hoje vou acreditar que Deus existe, Deus é grande, Ele vou exaltar. Ele me deu a vida, não tenho que reclamar. Me estendeu a mão no poço fundo e me puxou de lá. Por isso eu vou acordar, tenho que agradecer. Um santo anjo e um Pai nosso eu não vou esquecer. Vai na fé, nego, vai com Cristo. Vai na fé, nego, com juízo. Profetel, levante sua cabeça. Profetel, Profetel, levante sua cabeça. Profetel, Se a vida fosse mole, eu seria um fraco. Não é à toa que enfrento vários obstáculos. Eles me fortalecem, me dão mais coragem, pra não perder o rumo, pra não perder viagem. Chega de sacanagem, hoje por Deus eu vivo. Chega de pilantragem, disso eu não preciso. Tô precisando é de amor e paz, ter consciência do que faço, ser um bom rapaz. Eu já sofri demais, chega de sofrimento. Era do sofrimento, já se foi faz tempo. Ainda tem muito humano que não consegue fugir. Está preso, enjaulado, não consegue sair. Sair deste mundinho que a gente mesmo cria, quando nos frustramos com os problemas do dia a dia. Por isso, meu Senhor, pra você eu te peço, não deixe de me guiar, só na paz ao regresso. Profetel, levante sua cabeça. Profetel, Profetel, levante sua cabeça. Profetel, Bom Jacinto Estúdio, Câmara de Gás. Mixtape.